500 anos se passaram e com eles tantas vidas mudaram. Outras já foram esquecidas e deixadas pra trás. A violência é descaso, já disse até mais. Só que esse exemplo não foi dado por vossos ancestrais, chamado de desbravador, que buscava mão de obra sem valor. Pode crer que a imagem de heróis mantida até hoje não correspondeu com o que ocorreu. Se esqueceram quantos índios foram mortos. Foram um tal Bartolomeu da Silva, que não deu a mínima. Só queria saber as direções das minas de ouro que os índios não conheciam como tesouro. Pura inocência da parte deles, quanto a indecência, violência não é a solução. Se todo dia, toda noite se fecha um novo caixão. Tantos índios quanto os negros foram capturados e serviram para os gringos somente como escravos. Será que competência não tinham do lado de cá? Ou será que saíram do lado de lá e vieram pra cá somente pra matar, para exterminar a nossa verdadeira raça? Raça! 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. Na lavoura de café, na cana de açúcar, puxando um engenho, ou livre nas ruas, escolha o que quiser. A escolha é sua, não seja mané, não auto se destrua. Pense bem e olhe para trás, veja se alguém se preocupou com seus ideais. Se não for você mesmo, ninguém vai correr atrás. 500 anos de Brasil, vamos comemorar. Tantos anos exercidos desse lado de cá, mas nunca nos esquecemos do que temos aqui. Mano, quanta beleza, então chega aí. Amazônia, Pantanal, Cocavador, Ilha do Bananal e Cristo Redentor. Temos todo o nosso lado e mano, seja o que for, ele é nosso reduto, nosso criador. Pedimos proteção, faz um coração, ilumine o meu caminho, Deus, e de toda a nação. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. Brasil, 500 anos de luta. Mata jamais por mim, você vai ser esquecida. Me sinto triste quando em você deixou ferida. 500 anos se passaram e com eles tantas vidas. Serão vocês, são brasileiros sim. Pra concluir essa ideia, eu vou rimando tipo assim. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar. 500 anos de Brasil, vamos festejar. 500 e tanto de luta, vamos também lembrar.